perigoso. Do couro tirei o tala, te mandei fazer um laço, bem trançado por iguala. Pra pegar mesmo o arisco, só jogo o laço de piala. Tenho meu burro ensinado, prendei ele pular bala. Eu grito, vamos embora, ele sai abrindo ala. Quando a boiada estoura, meu burro vira uma bala. Festa que eu vou chegando, a morena logo fala, vou pôr meu vestido novo, que tá no fundo da mala. Boiadeiro tá chegando, a festa vai ser de gala. Jogo meu chapéu no canto, por cima jogo meu pala, e passo a mão na viola, e vou pro meio da sala. Meu revólver tá na cinta, cintura cheio de bala. Vai chorando lá. Salão bem grande, parecendo com zanzala. Pra quando bater o pé, a redondeza se abala. E carriscou de saudade, onde a chilena resbala.